madrugada, madrugada, ré, 4 horas e 40 minutos. Qual que é a comparação que você está fazendo? Quando o Lopes está aqui, quem mais tem que comigo? Bom dia, Moreira. Quem não quer as aulas, não tem futuro. Tem a escola que vai migrar. Olha, eu acho errado que a mão está fazendo isso agora. Rezar por você aqui, tá bom? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode escrever. Meu ataque é o meu Instagram.